Depois da prova, o paraíso. Depois da luta, descanso bem. Depois do ódio, a paz e o amor virão também. Depois do abismo, a imensidão. Depois do depois do vale, profundo aqui, pelas montanhas haveremos de subir. Depois da solidão, virá um gozo tal, superior a tudo, que não existe igual. Oh!